Fala galera, estamos começando mais um Isso é PlayStation, o seu podcast quinzenal, falando sempre sobre assuntos relacionados ao mundo PlayStation, a galera de sangue azul, porque sangue vermelho é coisa da modinha. E hoje estamos aqui sempre com ele, Roberto Frotinha Chernicharo. Tinha que falar o Frota, né? Roberto, hoje estamos aqui cheios de gripe, mas temos que manter a nossa programação de dois podcasts por mês, falando aí sobre alguma coisa relacionada a PlayStation, né? E recentemente, bem recentemente, saiu uma imagem aí do NeoGAF mostrando uma coisa curiosa, né? Mostrando que o PlayStation só tem jogos padronizados, digamos assim, né? Aí ele pegou uma imagem ali do Uncharted, com os personagens olhando assim um... Uma visão em terceira pessoa. A imagem tá no post pra caso você queira fazer sua comparação. Certamente. Uncharted, o novo God of War, Days Gone, The Last of Us e Horizon. Todos os três, imagem em terceira pessoa, olhando um plano assim, meio que florestal, né? Digamos assim. Só que aí é muito fácil, né? Eles pegaram todos eles assim, como se Uncharted 4 só tivesse no meio da floresta, né? Como se Horizon só tivesse floresta também, né? Eu não sei, Days Gone, God of War, basicamente é tudo assim, né? Floresta, eu acredito que não. E The Last of Us também não é só floresta não, cara. Não é só isso não. Mas é um tópico interessante que eles colocaram, apesar que, com certeza, aquilo ali foi bem selecionado por ambos eles. Pra qualquer um que jogou, pelo menos dois desses jogos, por exemplo, Uncharted e Horizon, sabe as diferenças críticas que tem entre um e o outro. Então, precisa nem comentar que eles foram bem selecionados na hora dessa comparação. Como muitos memes na internet. Mas interessante é que isso leva a uma discussão sobre certas coisas que se repetem nessa indústria e principalmente, que eu acho que é o ponto melhor dessa imagem, é como eles tentam te vender um jogo do mesmo jeito. É tipo, essa mais ou menos, esse é o template que a gente tem de um trailer pra tentar vender um jogo. Como acontece bastante em trailers de Call of Duty e, de um tempo recente, a polêmica que deu a capa BioShock Infinite. Bem, não tão recente assim. Que ele tinha uma capa... A capa original que saiu na impressa, era o principal, que eu esqueci o nome, com uma arma na mão, fazendo toda aquela visão de, o bad guy com uma arma na mão, vai ser um jogo de tiro, e tem uns 500 jogos dessa forma, tipo, todos os Call of Duty, basicamente. Deixa eu ver aqui, até o Helldivers tá assim, The Last of Us tem gente com arma na capa, Killzone, eu tô pegando aqui realmente a capa dos meus jogos pra até... A galera, não sei se no final, né, com a edição vai ouvir, mas eu tô vendo aí você mexendo nas próprias caixas dos jogos. É muito rotineiro na indústria. Tanto que isso não era o que os desenvolvedores queriam. Isso é uma coisa da distribuição. É muito mais a maneira com que eles conseguem vender os jogos, né? Porque assim, floresta, você pensa automaticamente em coisas verdes, coisas bonitas, né? Cores que chamam a atenção. Um jogo mundo aberto, que vai ser interessante de uma certa maneira, porque uma floresta dá a ideia de uma imensidão, etc. E fora que, graficamente, você consegue brincar legal numa floresta. Você consegue impressionar legal numa floresta. Você pode brincar com vários efeitos de sombra por causa das árvores. A composição da imagem fica interessante, principalmente com a luz do sol. Exatamente. Tipo, o próprio Horizon aí, não é só floresta. Ele tem também uma área desértica e uma área meio que... Uma área com neve. Não sei. É uma área de nevasca montanha, uma área mais de planalto, uma área mais de uma montanha com um pouco mais de bosque, e uma área desértica, e uma área de mangue, digamos assim, mas mangue, pântano. Não é só florestal, assim, como apareceu nessa tal imagem aí. Sim, sim. Se você pegar essa imagem, somente, eu acho a imagem boa pra piada, tá ligado? Foi bem sacado, Foi bem sacado. O PlayStation Exclusive Template. Foi bem sacado. Eles falaram até modelos dos exclusivos de PlayStation, como se fosse assim, coisa bem... Não tem essa variedade toda com que a gente tanto fala, né, que o PlayStation tem muita variedade, né, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas certamente foi bem sacado. Pela piada foi bem sacada. Mas em questão de gameplay, eles têm realmente toda essa diferença? Eu vejo assim, o The Last of Us para o Uncharted, cara, apesar de serem da mesma desenvolvedora, eles são jogos, eles são dois jogos bem diferentes, cara. O próprio The Last of Us, ele é muito truncadão pro Uncharted. Eu não vou lembrar agora se entre o jogo original, a trilogia original, Uncharted 1, 2 e 3, pra que foi remasterizada, eles fizeram alguma mudança em questão de gameplay. Eu acredito que não. Se não me engano, não. Eu cheguei a jogar o 1 rapidamente pro PlayStation 3, só terminei a trilogia no PlayStation 4 e sentiu bem parecido, aquela mesma velocidade, aquele mesmo estilo do jogo. É bem fiel o material. Exato, exatamente. É, o The Last of Us aí, desses três jogos que já saíram, né, The Last of Us, Uncharted e Horizon, o The Last of Us é o mais truncadão, digamos assim, né, o mais travado. O Uncharted, ele é um pouquinho mais malemolente, né? É aquele cara que sabe que vai dar um suave na pista de dança. Agora, o Horizon é o pé de valsa, né? É. O Horizon, ele é muito mais leve, ele é muito mais tranquilo quanto a isso. Sim, cara. Eu diria que, primeiro, todos esses que estavam na própria imagem, etc., a gente pode botar dentro de uma caixa que é jogos em terceira pessoa. Beleza, aí temos um tronco por aí. Esses seriam galhos desse desse mesmo tronco. Mas, claro, cada um com suas próprias flores, cada um com suas próprias características dele. É, e como você falou da velocidade, a velocidade seria uma das características. E principalmente essa velocidade de um jogo acaba influenciando muito como você acaba interagindo com ele, o seu tempo de resposta, quanto tempo pode ser punitivo ou não, o jeito de você pensar naquele jogo. Como você falou mesmo, o jeito que você pensa no Uncharted 4, principalmente por causa daquela corda e no próprio multiplayer, você criou uma. Um swing diferente, um jeito de flanquear, de você pensar no cenário totalmente diferente. Ah, começou a tirar no meu negócio, vambora, vamos começar a se mexer, Um Uncharted 4 é toda hora, vamos começar a se mexer. E o Horizon é ainda mais rápido, porque você pode ser um pouco mais cuidadoso, pode ser mais truncado, mas ele te beneficia muito por você ser extremamente rápido. Você pode ter uma habilidade que você deslize embaixo do T-Rex, como mostrou até num trailer, nos primeiros três que saiu dele, que você desliza, você vai mirar com arco, o tempo tá em slow motion, então você pode ir lá quebrar pedaço que você precisa pra danificar seu inimigo um pouco mais rápido e danificar, derrubar ele e começar a fazer outra coisa. Isso tudo numa pequena deslizada. Isso deixa o jogo bem mais rápido, coisa que não se pensa em fazer em The Last of Us ou Uncharted. E isso aí do trailer, realmente você pode fazer em game, né? Sim. Eu fiz isso, foi legal pra caralho. God of War e Days Gone fica um pouco mais complicado porque são jogos que ainda não saíram, né? A gente ainda não viu, a gente só viu trailers e tal. Sim. A gente falou sobre o God of War no podcast sobre a E3, ele parece ter... Ele tem algumas coisas ali do hack and slash, que são jogos... Não do hack and slash, né? São jogos, coisas do God of War mesmo, que são ataques viscerais, né? Ataques rápidos e tal. Que vem do hack and slash, apesar de você não gostar. mas assim... O jogo mudou, né? O jogo tá com aquela coisa mesmo de terceira pessoa e tal, que ganhou fama aí nos últimos jogos. E tem se tornado algo comum nos jogos da Sony. Não que isso seja padronizado. E Days Gone, cara, Days Gone, ele parece hoje, assim, a gente já consegue ver ele como uma mescla, né? Ele começou parecendo muito The Last of Us, mas aí com gameplay ele pareceu uma mescla de Horizon com The Last of Us, né? Principalmente pela mecânica de stealth, né? Aquela coisa ali que a gente viu na Ultima 3. Ele me lembrou com parte da mecânica de stealth do The Last of Us, mas me lembrou muito aqueles jogos de survival, que ficaram bem conhecidos no PC, de survival de zumbi, DayZ, etc. É, transportados com uma história, tentando dar um contexto, não só a sobrevivência pela sobrevivência. Uhum. Me lembrou muito isso, com a parte scriptada, etc., para dar uma narrativa interessante. Isso é uma das coisas que tem me animado bastante nele. Em questão de história, né, que a gente pode mais assemelhar aí é Days Gone com The Last of Us, né? Que ambos têm ali uma inimigos que são algo parecido com zumbis, né? Porque Uncharted, tá, tudo bem. Pode ser, eu não quero passar nenhum spoiler, mas... Melhor não. Uncharted é diferente, Uncharted é diferente de tudo isso. God of War, pelo menos nos últimos 10 anos aí, eu não lembro de nenhum jogo que tenha falado sobre mitologia nórdica. Pode ter falado aí jogos indie, ou até mesmo grandes jogos que eu não lembro agora, mas realmente como eu disse, no não lembro. No porte do God of War, não. Tem um jogo Vikings que eu acho que saiu no PlayStation 3. Saiu há pouco tempo. Não, nem tanto. Nem tanto tempo. Não, oh, foi tanto tempo assim, não sei. Não, tem um jogo que saiu agora, há pouco tempo, esse ano. É, aquela visual top-down, tipo Diablo. Eu só não lembro o nome agora, mas... É, enfim, é alguma coisa parecida assim. E parece que mexe com mitologia nórdica. Cara, eu sei qual é o jogo. É uma coisa mais indie, né? Me faltou um nome. Mas deixa quieto. E Horizon, desculpe, o último jogo que se parece minimamente com Horizon é um jogo do PlayStation 3 chamado Enslaved. Fora isso, nada. Mano, dinossauros robôs. Só isso. O jogo vendeu pra todo mundo nessa hora. Dinossauros robôs. Eu sou Zark Flecha. Beleza, tá vendido, tá ligado? Justamente por ele ter sido... uma mudança. Acho que melhor do que falar do que a diferença de um jogo entre o outro, que pra quem joga é óbvio, tá ligado? É justamente a gente definir que existe uma certa moda, um trend no desenvolvimento de jogos de uma certa época. Eu me lembro quando God of War saiu, que todo mundo virou shooterzinho em base de cover. Todo mundo tava fazendo shooterzinho em base de cover. Tanto que... Quando Gears of War, que você disse, né? Sim, Gears of War. Falei outra coisa? Ah, tá. Eu acho que você falou God of War. Meu mal. É Gears of War, que saiu, todo mundo tinha um shooter baseado em cover. Até o próprio Uncharted acabou facilitando nos primeiros jogos dele bastante esse shooter em cover dele, da mesma fonte que saiu do Gears of War. Então, tem certas coisas que é como fosse roupa. Você tem... O movimento, o zeitgeist da época, acaba levando algumas coisas para o mesmo caminho. Mas não significa que estejam se autocopiando, tá ligado? Fora as tendências, um outro quesito que vamos explorar depois, mais tarde, que é o custo elevado de fazer um jogo, quanto você pode arriscar ou não. Mas vamos falar agora dos trailers, então. Os trailers, sim, têm ficado cada vez mais parecidos, né, Bessa? Digamos que sim, né? A maneira com que eles de vender os jogos, né? Pô, cara, mas assim, trailer é trailer, né? Trailer é pra você instigar as pessoas. Trailer da Marvel, são todos iguais. Exatamente. Isso dá pra fazer até um paralelo com a indústria de cinema. Trailer de filme hoje em dia, eu vejo o primeiro, eu acho que me interessou ou não, eu paro de ver os outros. Porque esse cliente não me interessa mais. Daqui a pouco pode estar acontecendo com o jogo, porque estão mostrando quase o filme inteiro em trailer. Porra, é complicado. Só que o trailer tem uma direção, o filme tem outra. Mesma coisa em jogo. O trailer de um jogo não significa que ele vai seguir. Ele tem que tentar te vender a ideia do jogo. Só que eles têm tentado vender ideia muito parecida. Ah, uma coisa grande, uma coisa grandiosa, inimigos pra tirar, é isso aí, bora lá. Vídeo, o clássico exemplo do Dead Island, que o trailer era totalmente emocional, cuidadoso, tentando deixar uma forte emoção por trás dele, um sentido de tragédia, e o jogo é uma galhofa desgraçada. Isso é um bom exemplo de como o trailer não bateu com o jogo final e como isso acabou sendo um tiro na culatra, porque eu vi o trailer e falei, caraca, muito interessante, vamos ver mais. Eu vejo que o produto final não tem nada a ver, é um tiro pela culatra. Isso tem acontecido bastante, né? A mudança de God of War aí tem a ver muito com essa falsa padronização dos jogos da Sony? Tu acha? Mas não é só da Sony, né, cara? Por isso que eu tenho problema com essa parada de, os jogos da Sony estão padronizados. Não. É por isso que eu tenho um problema com o fanboy. Porque você chegar e começar a apontar o dedo na cara de uma plataforma inteira, tipo, todos os jogos da Sony são padronizados. Beleza. Na época do Xbox tinha 300 jogos Gears of War-like. É, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Pelo menos eu acho que não. Esse tópico não tem muita coisa a ver. O bom é você descambar pra ver algumas coisas que as indústrias acabam fazendo. errado. Como ele chegou e falou, um trend, e fora a época de jogo. Vamos ver, o God of War, quando ele foi lançado, ele tinha um zeitgeist da época, que é tipo, a ideia da época, como as coisas, pessoas se relacionavam naquela época com o jogo, aquilo fazia sentido. Aquilo com as inovações técnicas que a gente tinha até lá, aquilo fazia totalmente sentido. Hoje você pode ter uma liberdade maior e outras pessoas, alguém chegou, fez um jogo, falou, pô, isso aqui é melhor do que esse outro que eu tava jogando, pô, legal. O que você precisa fazer? Você tem que pegar o seu concorrente e olhar. Ah, legal, pô, esse tipo de visão aqui que não é tão isométrica, esse tipo de combo, essa variedade maior de armas com essa profundidade, não tendo muita arma, é bem mais interessante do que eu tava fazendo. Ok, vamos tentar pegar isso e ampliar para a próxima. Esse tipo de coisa faz a indústria andar. Isso é bem interessante e necessário. Então, eu diria que o God of War, por ele estar com essa visão bem over the shoulders tradicional de TPS, é porque essa visão é boa para começar. Pô, muito. Cara, eu jogava coisa no 64, caralho. Aquela porra daquela câmera infernal. Eu joguei jogos de plataforma no PlayStation 1. Que puta que me pariu. Eu não conseguia ver direito a porcaria da câmera. Se ele fosse visto dessa forma, seria muito mais interessante. É. Até a visão isométrica do Resident Evil 1, do remake que eu joguei, eu que. Já estava acostumado com essa visão de ombro, foi difícil se acostumar. E você, quando você acaba batendo com o passado, você vê como as coisas evoluíram e como isso foi interessante. Então, eu diria que essa câmera tá lá por um motivo. Level tá lá, geralmente tem um motivo, porque acaba dando mais profundidade em algumas partes do jogo, entendeu? O problema é que tem gente que pega, gente não, é empresas que pegam esses aspectos e acabam subaproveitando ele. Simplesmente chegam assim: ah, vou botar o level, mas como vamos fazer o level? Vamos facilitar vários tipos de gameplay? Ah, não, vai só atrasar a progressão de um personagem, tá? Só não precisa fazer isso. Veja Minecraft tem tudo direto na sua mão, no momento que você tá, beleza, tem isso aqui, só começar a fazer. Minecraft não tem level, não tem poder, a não ser que você comece a usar uma porrada de mod, né? Isso aí, Minecraft vira é sua própria besta, né? Fora que assim, The Last of Us é linear. Falando em jogabilidade agora, né? É, The Last of Us é linear. O narrativa The Last of linear. Us 1 é linear, né? O The Last of Us Parte 2, ele pode ser aí um mix entre linearidade e áreas abertas, como é o Uncharted 4, né? O God of War, recentemente, saiu uma matéria aí falando que ele é linear, porém com áreas abertas, e cada vez mais as áreas vão se abrindo mais, né? É tipo. É como fosse uma linha com um monte de bolinha no meio, e essas bolinhas seriam as áreas abertas. Você É pode fazer por um aí, não, círculo. é mais ou menos isso, pelo que eu entendi ali, e essas bolinhas vão aumentando o tamanho. É diferente de Uncharted, quando você vai linear, aí mapa aberto, mapa um pouquinho aberto também, linearidade, olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente e mata, aí depois abre de novo. É mais ou menos assim. Sim. Agora, o God of War parece que, tipo, você vai pra uma. Você começa assim o um jogo, né? Tranquilão, certinho, tipo tutorial mesmo, coisa básica. Aí de repente, boom, te joga lá no mundo, mundo pequeno, mas Vai ainda na vai, aberto. E filhão. aí vai aumentando, e aí aumentando. É tipo quando você é criança, você só brinca no seu quintal. Aí depois você começa a brincar na rua. Aí daqui a Sim. pouco você vai brincando no seu quarteirão. Daqui a pouco a cidade é o seu brinquedo. Isso que eu entendi de God of War. O Horizon, ele já te joga no mundo aberto direto. Mas o tutorial do Horizon é bem linear, justamente para te Ah, entender. sim. Eu diria que a introdução do Horizon seria mais ou menos essa forma, de você um reto com algumas bolinhas. Mas logo, o mais rápido possível, ele te taca pro meio e fala: vai, brinca aí, esses pontos são os finais, vai na fé. É isso aí. E o Days Gone, a gente não tem muitas informações, fora que ele vai ser open world, então não tem muito como falar. Então, assim, cara. Padronizado de quê, cara pálida? É que muita gente hoje em dia que gosta de reclamar acaba confundindo trends e estilos com uma padronização. Tipo RPG por turno. RPG por turno não é uma padronização. É uma outra parada. É um estilo. Às vezes, digamos, bom exemplo que se tornou bem recente, que se tornou um estilo por si só, seria a escola do Dark Souls. Aquele estilo de hack and slash mais lento, um pouco mais pensar antes de sair batendo, com uma dificuldade grande que acabou se tornando um próprio estilo. É uma trend que se seguiu e tá virando praticamente seu próprio estilo dentro dos jogos de hack and slash. É, tem uma, eu acho que hoje em dia esse estilo já é maior do que os próprios jogos de hack and slash, pelo menos na época atual.